Vasco, Clarinho, as garroas de um belo trem noturno que vinha montando e logo parando na mera estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela, a mala amarela do velho cateiro. Voltei pra partida, soltou bruscamente, e ali novamente, somando um beijinho. Um pouco pra diante, vim minha casinha, é minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida, ouvi as batidas do velho sultão. Um certo senhor apontou na vizinha, dizia que vinha do Paranação, e disse também, num jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão. Ele disse o conselho e ele me disse, seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que um velho falou, o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma dos pais avistei. Esse como vida pra ser ele era, e a mala amarela meu filho eu não vi. Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala eu vendi. Que pena era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu amor. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou.